shut down. Sete nove cinco, contato radar, mantendo nível de voo 180, passando a posição Conde. Foi proa da posição Conde e reporte no 10 de 5. depois de taxa de franquia para 2010, ajuste 10111, autorizado a final do procedimento elétrico da pista 10, eu posso avisar. Ajuda 795 autorizado, descida até o nível 070. Descia para 2-3, ajuste no 012, autorizado o procedimento ILS X-ray da pista 0, reporte autorizado. O gol no 344, ajuste no momento 1-0, 1-2.

290, adicionando a edificação, da presença está autorizado o adirente à posição do TAC, e a descida autorizada é para o nível de voo 050. Autorizado descida para 2 de 10, ajuste 1-0-1-2, autorizado a final do procedimento TLS, sector da pista 1-0, reporte de estabilização. Solo 3 meses, direto no 2-1, decimal 9. 3795, completa final, chama 12, 1-1-8, decimal 9-5 da bolsa. Salvador, boa noite. Azul 2795, uma milhazinha do Sano, autorizado, mais 3. Azul 2795, boa noite, autorizado Porto Titã, 0, vento 080 graus, 1-1-9. Autorizado Porto Titã, 0, Azul 2795. Charlie 78, a sua indicação. Papai, Romeo Charlie 78, contato da nossa de 5 milhas a oeste do Rio Salvador, mantendo o nível 095. Confirma a intenção de pouso. Sete, Romeo Charlie 3, vou direto para Vera Cruz e a descida está autorizada até 0,55. Tio, descida até o 0,55. Para 2 do 10 da pista no 0 no 2, utilizando o final do procedimento elétrico 3 da pista no 0, responsabilidade. 5, 7, 7, 4 e 2, segue direito, chegando só em 1, 2, 1, 9. Cunha 3 no 3, essa é a indicação, vou direto posição bloco, descida autorizada até o nível de voo 060. Obrigado, piloto. 7782, acendo estação, coroa da posição com média, no ponto meio agressivo. Zero completa final, 12, 1, 8, final 9, 5, uma volta. 2, estive autorizado a ser nível de voo 070. São Salvador, no Brasil, decola. Decolado 53, sendo agora o controle de Salvador, sono 20, deixa 8. 208, obrigado. Bom, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, chama 63, 10, você me engana. 310, contato na decolagem, se vazio, se da boca, de 23, 50. Sendo passando 350, chama 63, 10. Autorizado, Jambo. Azul 2782, vista com a velocidade máxima de 2109. Isso está fora do corredor Vera Cruz, completa a esquerda na rua 025. está presente e voar rotatório. Possível exercer o turismo. Chamé 6313, repita para 2 e 10, ajusta no 012, aguardando o turismo. Autorizado, 2000, autorizado o sinal de procedimento de alerta aqui da pista no 0, resposta estabilizada, é 313. Autorizado direto rotatório. Azul 2782, autorizado de esquina, tempo de voo 050. Azul Charles foi autorizado direto para a base pela direita da 17 da frente. É 3-1-3, chama a torre, 1-1-8, do sinal 95 da pouso. Azul 2782, passou e retorno, mantém a presença trouxa. Temos o tráfego com prioridade para pouso, transportando em esquerda. Mantém a presença trouxa, passou e retorno, limite ao lote. Chama a torre 1-1-8 do sinal 9-5 com pouso. Só passar agora o meu Star X-Ray. Pouso 9-7. Só passar agora o meu Star X-Ray para o seu sinal 9-7. Aguarde o meu chão de pouso. M3-1-0, chama o centro de tipo, frequência 1-2-5, decimal 4-5, secundária 1-2-6, decimal 8-5, bom voo. M3-1-0, falou para o 01, no livra à direita, Foxtrot, chama o Paulo Paulo. 2-9. Ajuda 782, tem que acertar o lote direita para o 075, reporte estabilizado. Ajuda 72 completa final torre, 1-8 do final 9-5 da pouso. Azul 2782, boa noite, ajuste no 012, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardeiro 2782. Autorizado pouso, pista no 0, reto 080 graus, 1-2 horas. E pouso 2782. O meu Charles Ray, o salto foi ao 05, autorizado o backtrack para que a pista, forte levando na costa. 4, autorizada descida para 2, o pé e o ajuste, Salvador 1-0, no 2, autorizada final do procedimento IEBS, X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Azul 27, Chama São Salvador 1-0, livre à direita, eco, Chama São Salvador 1-2-1, décimo 9. completa sinal, chama a torre 118, decimal 95, composto. Azul 2714, trato da vista localizado todo, sistema 0, vento 070 graus, 119. Autorizado pouso do Azul 2714.